Os jovens organizaram-se e, efetivamente, foi feita uma lista de bens necessários na altura e que, efetivamente, de acordo com as informações, assim foram recolhidas, como alimentação daquela alimentação dura, como massas, arroz, foi também muitos cobertores, foi também alguns medicamentos algum significado, principalmente paracetamol, também xampons, portanto, uma série de bens necessários e essenciais, efetivamente, para as pessoas. Portanto, a população respondeu favoravelmente a este repto, não é? Este desafio, sim, lançado pelos bombeiros. O Oliveira do Hospital tem este conceito. E depois nós lançámos o repto, fizemos publicidade nas nossas redes sociais e dos bombeiros, e depois foram, por mais incrível que apareça, começaram a aparecer grupos a pedirem e a reestruturarem-se de forma diferente e a organizarem-se de forma diferente, a recolher para entregar aqui nos bombeiros. Ainda conseguiu-se levar um mini tir, foram 25 paletes, eram paletes carregadinhas, não é? Em correio, digamos assim, de veículo, cedido pela empresa Irmão Gonçalves, e os bombeiros, que foram levar efetivamente esta mercadoria ao seu destino. Portanto, nesta ação de solidariedade, há então este bom envolvimento do grupo Irmãos Gonçalves, que assegura então o transporte destes bens. Sim, portanto, os irmãos Gonçalves seguraram portanto, a caminhonete e os recursos efetivamente relacionados com o combustível e motorista e apoio ao motorista, que é para ajudar depois no percurso, e vai um carro atrás dos bombeiros com o pessoal para poder depois descarregar e dar assistência ao pessoal que vai no caminhão. Quantos elementos dos bombeiros é que também vão? Os bombeiros foram 4 e os irmãos Gonçalves foram 2. Portanto, este caminhão, este mini tir, não é? Como me disse, saiu a que horas de Oliveira do Hospital? Saiu hoje de manhã, às volta das 6 da manhã. Portanto, isto tem um significado especial? Claro que sim, portanto, eu notei, principalmente, efetivamente, no grupo de trabalho, no grupo dos jovens, a questão da dinâmica que eles efetivamente inseriram, a preocupação, a sua organização. Quero isto dizer que eu acompanhei de perto e de longe, efetivamente, o governo, todas as situações. Eles foram bastante participativos, interessados, foram empenhados. Portanto, isto é que interessa mobilizar, efetivamente, os jovens dentro da nossa associação para ideias que cabem no comitê geral da constituição deste tipo de associações. Não é? Elas foram criadas com um contexto para ajudar o próximo. Muito bem. E sim, mobilizarmos os jovens, eles mobilizarem-se voluntariamente para se inserirem nestas causas é muito positivo. Eu sinto bastante satisfeito. O local exato para onde se dirige portanto, estes bens neste sim. dia? Estes bens é uma parceria que nós fizemos com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais, através do vereador Rui Ângelo, com o seu colaborador, o Dr. António Veloso. Que efetivamente são pessoas que estão a ir constantemente à Ucrânia levar bens essenciais de acordo com a sua necessidade e estão a trazer para cá pessoas que efetivamente possam ser alojadas ou realojadas dentro do país. Portanto, este carro é para sair na quinta-feira, este vai hoje, vai ser descarregado portanto, num hangar que eles têm próprios já preparado para receber este tipo de bens doados, e quinta-feira de manhã sairá para a parte para a Roménia e outra parte para a Polónia.